Simbora beber, simbora pro mar. Simbora beber, vamos simbora. Simbora beber, simbora pro mar. Simbora beber, vamos simbora. Riquelme, vai! Sucesso é do Imaraião. Bora, cara de chiclete. Meu amigo Guido Albuquerque, abração no avião. Eu bebo água que passarinho não bebe. O marão não nada. Quente, tem nome de amadente. É, simbora, simbora pro mar. Simbora beber, vamos sim. Henrique, você desce. Simbora beber, simbora pro mar. Simbora beber, vamos simbora. E se você tá sofrendo de amor, não precisa chorar. E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar. E aí, simbora. Simbora beber, vamos embora. Simbora beber, simbora beber. Xandu, vai! Olha, Riquelme na batera. Alô, Irã Del Mar. Olha, meu. Arroche. Xandu. Ah, sim. Passarinho não bebe e tubarão não.